Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova com o seu padre Pedro Simões, nesta manhã de sexta-feira, 15 de março. Seu padre, muito obrigada por se juntar à nossa emissão. Bom dia a todos, bom dia Liliana, bom dia àqueles que nos vão acompanhar nos próximos minutos nesta rubrica das Palavras de Esperança. Vamos então tentar fazer o melhor possível neste nosso programa das Palavras de Esperança, neste programa em que vamos olhar para o quinto domingo da Quaresma. Temos algumas considerações a fazer, nomeadamente, Sr. Padre, começamos por lançar um olhar para a Igreja no mundo, de Lampedusa ao Sínodo, 11 momentos que definiram o percurso do Papa. Esta semana ficou marcada pela celebração dos 11 anos de pontificado do Papa Francisco, no passado dia 13 de março, que ele foi escolhido como sucessor de Bento XVI no seu pontificado, e decidi, digamos assim, de maneira a invocar essa mesma celebração, falar de 11 momentos que marcaram e continuam a marcar o pontificado do Papa. Eu começaria pela primeira viagem que ele fez à ilha de Lampedusa, onde é espaço de muitos naufrágios e de muitas chegadas de imigrantes que quer vêm do Médio Oriente, quer vêm do Norte da África, onde ouvimos aquela célebre frase dele, que falava e combatia contra a globalização da indiferença, não é? E sobretudo teceu várias críticas ao dogma neoliberal, isto é, denunciando uma economia que mata e não coloca em primeiro lugar a pessoa, não é? Depois de destacar também em 2014 e 2015 o sínodo dedicado à família, e no qual o Papa teve uma atenção dedicada aos casais que vivem em segunda união e à defesa da misericórdia como critério pastoral para esses mesmos casais. Um momento também importante que marcou este pontificado. Também em 2015 o Papa lançou a primeira encíclica dedicada ao tema da ecologia, a chamada Laudato Si, na qual defende a valorização do ser humano, da natureza, da fé e da cultura, algo que também marcou bastante quer o pensamento da Igreja, quer também uma visão diferente para as políticas em questão, a um programa educativo, a um estilo de vida e a uma espiritualidade próprias, não é? Também de realçar no ano de 2016 um ano que foi dedicado à misericórdia. Foi o ano em que me ordenei sacerdote e no qual nesse ano também o Papa canonizou a Madre Teresa de Calcutá. Portanto, um ano importante para si, sim. Portanto, um ano também importante para mim, é verdade, o ano da misericórdia. E depois, de realçar, não podia deixar de ser, a peregrinação que fez 12 e 13 de maio de 2017 por ocasião do centenário das Aparições de Fátima, onde depois canonizou o Francisco e a Jacinta Marto, algo que também marcou indelevelmente não só a Igreja no mundo, mas sobretudo nós, a portugueses, a sua primeira presença entre nós. Também de realçar que a 4 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi, Francisco assinou a declaração sobre a fraternidade humana com o grande imã de Al-Azhar, a mais importante instituição do Islão sunita, ao fazer história, digamos assim, não é? Nas relações que existem entre o islamismo e o cristianismo. Também nesse mesmo ano, de 21 a 24 de fevereiro, Francisco fez história ao convocar para o Vaticano os presidentes das conferências episcopais, religiosos, vítimas e responsáveis da Cúria Romana, jornalistas, para debater a crise provocada pelo escândalo dos abusos sexuais e as políticas a implementar para a proteção de menores, e no qual agora, digamos assim, já se encontram a trabalhar a 100% nesse sentido para futuras prevenções, caso hajam novos casos de abuso sexual. Uhum. Algo que também marcou profundamente este pontificado. Outro aspecto, a primeira viagem internacional depois da pandemia do Covid-19 teve como destino o Iraque, em março de 2021, com uma passagem pela cidade de Mossul, ainda a recuperar da destruição do autoproclamado Estado Islâmico, na altura, não é? Onde depois Francisco também visitou a cidade de Ur da Caldeia, onde Abraão, no Antigo Testamento, partiu rumo à Terra Prometida. E claro, como não podia deixar de ser, a segunda viagem do Papa a Portugal decorreu de 2 a 6 de agosto de 2023 para presidir a Jornada Mundial da Juventude entre nós. E visitar, bem recente, e visitar, digamos assim, o Santuário de Fátima também pela segunda vez, reforçando intervenções em favor de uma igreja mais aberta a todos, todos, todos. É curioso de realçar que nesta viagem, digamos, o Santo Padre veio encontrar 1,5 milhões de pessoas que vieram participar nestas celebrações, acolhidas no chamado renovado Parque Tejo. Portanto, também destacar as reformas que ele levou a cabo na Cúria Romana e nas instituições financeiras do Vaticano, não é? Lutando acerrimamente contra os escândalos económicos e financeiros pelo qual o Vaticano estava inundado e pelo qual o Papa Francisco quis, digamos assim, fazer uma derradeira luta e batalha também, não só eclesiástica e eclesial, mas também pessoal dele. E bem. E depois, para terminar, o 11º momento, este processo sinodal que nós ainda estamos a viver, não é? No ano de 2021, e terminará em outubro deste ano, não é? Um sínodo dedicado à sinodalidade, isto é, à forma como caminhar juntos, com o mesmo propósito, com a mesma meta, com o mesmo objetivo, que é Jesus Cristo, não é? Que Cristo seja tudo em todos, não é? Aquilo que procura o Papa e que procura também cada um de nós, certamente, não é? Claro, de realçar as inúmeras intervenções que o Papa Francisco tem dado em relação a que cessem a paz, quer na Ucrânia, quer no Médio Oriente, quer no Sudão do Sul, quer no Cabo... Que cesse a guerra, não é? Que cesse a guerra, exatamente. Que cesse a guerra e que haja justiça para ambas as partes, não só para uma das partes, mas sim para ambas as partes, não é? Resumindo e concluindo, 11 momentos que acabam por sintetizar estes 11 anos de muito trabalho, esforço e dedicação deste Papa. E que aprecia, não é, seu padre? E que aprecio pessoalmente, sim. Muito bem, vamos então avançar nas considerações. Olhamos agora para Portugal. Senhor Padre, no domingo passado aconteceram as legislativas no nosso país, marcadas pela diminuição da abstenção. Isto é um motivo também de alguma satisfação para a Conferência Episcopal Portuguesa? Sem dúvida alguma, aliás, mereceu uma nota de destaque logo no dia a seguir. Portanto, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal saudou na segunda-feira a participação dos eleitores nas legislativas do último domingo, pedindo aos responsáveis políticos que encontrem soluções para os problemas e as desigualdades sociais. Um aspecto a reter importante foi a forte diminuição da abstenção e a forma pacífica e educada como decorreu todo o processo eleitoral. Expressões da consolidação do sistema democrático em Portugal 50 anos após a Revolução dos Cravos, a Revolução do 25 de Abril. Só algumas percentagens, portanto, aqui frisam que a taxa de abstenção nas eleições no passado domingo situou-se nos 33,77%, portanto, a mais baixa desde 1999, quando ficou nos 38,91%. Portanto, os números deixam de fora os eleitores residentes no estrangeiro, dado que estes valores vão ser conhecidos no próximo dia 20 de março, portanto, e que pode provocar ou gerar alguma mudança no governo. Presumem que não mude muita coisa, mas pode mudar, não é? E até lá, quer dizer, muito se tem comentado ao longo destes dias, não é? Umas coisas a propósito, outras coisas a despropósito, como nós sabemos que é assim nas lides políticas, mas é esperar e aguardar, não é? Porque... Mas o essencial também para a Conferência Episcopal, Sr. Padre, é que de facto sejam encontradas soluções para os problemas da sociedade, não é? Para tudo, para a Igreja, a pessoa tem sempre o primeiro lugar. Não é, não, a pessoa não é um apêndice. É o centro de tudo, logo a seguir, imediatamente a Deus e ao próprio Jesus Cristo. E, portanto, as pessoas devem estar sempre em primeiro lugar nos projetos e nas ações políticas. Não é? Uhum. Seja da esquerda, da parte da esquerda, seja da parte da direita. Independentemente das convicções que cada um de nós pessoalmente possamos ter em relação a isso. Muito bem. Olhamos, Sr. Padre, para a Igreja na Unidade Pastoral. Destacamos as celebrações do Tríduo Pascal. É verdade. Gostaria de dar a conhecer aos nossos ouvintes o programa da Semana Santa, que certamente já estará também fixado nas diversas igrejas e capelas espalhadas pela nossa Unidade Pastoral. Dizer que no próximo dia 24 de março celebramos o Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, e as Eucaristias, digamos assim, vão ser antecipadas meia hora. Portanto, em vez de começarem às 9, comecem às 8h30, em vez de começar às 10h30, começam às 10, e em vez de começarem ao meio-dia, começam às 11h30. Sabemos que é uma celebração mais demorada. É uma celebração mais demorada, porque tem uma procissão inicial, né? Um primeiro momento que é a bênção dos ramos, a leitura do Evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois a respectiva procissão rumo às igrejas matrizes, onde se vai celebrar a Eucaristia. Durante esta Eucaristia irá ser lido o relato da Paixão do Senhor, que é um relato bastante extenso. Daí a antecipação para meia hora. Portanto, no próximo dia 28 de março entramos, digamos assim, no período mais importante para um cristão batizado, que é a chamada Semana Santa. Os antigos chamavam-lhe Semana Maior. Não que tivesse mais dias da semana que os outros dias, mas por ser outro significado, não é? Sem dúvida alguma. Portanto, a semana mais importante para todos nós. E com a entrada no chamado Tríduo Pascal, nós vamos procurar vivenciar aquilo que foi a última vida de Jesus como peregrino na Terra, não é? Celebrar mais intimamente e mais profundamente aquilo que é a paixão, a morte e depois a ressurreição de Jesus. Isso é o tríduo, Sr. Padre? É. Ia pedir-lhe que explicasse este conceito do tríduo pascal. O que é o tríduo pascal? O tríduo pascal é um conjunto de três dias que antecede o dia da ressurreição, o dia de Páscoa. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Portanto, na Quinta-feira Santa, os momentos são divididos em dois. Na primeira parte, na manhã, há a chamada Missa Crismal, em que todos os presbíteros e todos os diáconos são convidados a dirigir-se à Sé Catedral de cada diocese e aí participar na missa presidida pelo Bispo, onde vão ser renovados, fazer as renovações das promessas de celibato e sacerdotais junto do Senhor Bispo e onde vão ser benzidos os óleos santos. Nessa celebração, Sr. Padre, que acontece o lava-pés? Não. O lava-pés é depois, no segundo momento, da parte de tarde. Uhum. Portanto, essa primeira parte, essa primeira parte de manhã é feita mais para os eclesiásticos, digamos assim, uhum, para os bispos, para os padres e para os diáconos na Sé Catral, no nosso caso, na Sé Nova. Profissionais não, os servidores, que é uma expressão mais cara ao Papa Francisco, uhum, do propriamente funcionários ou ministros da Igreja, não é? Digamos assim, exatamente. E depois da parte da tarde, sim, haverá a chamada Missa Vespertina da Ceia do Senhor, que é uma Eucaristia normal, um bocadinho mais solene, mas que depois tem, depois da homilia do sacerdote, o rito lava-pés, não é? Imitando precisamente o gesto que Jesus teve ao lavar os pés aos seus discípulos. Que significado é que tem, seu Padre? Que significado? Do lado do, olha, é precisamente o significado que o ministro da Igreja, também, que um servidor da Igreja tem perante a comunidade, não é? Servir gratuitamente e desinteressadamente o próximo. Nem que seja preciso lavá-lo fisicamente. A prioridade é lavar espiritualmente, mas nem que seja preciso lavá-lo fisicamente também, claro. Muito bem. Portanto, esse será o primeiro momento, portanto, do tríduo, não é? Depois temos a Sexta-feira Santa. Exato. Eu aproveitava para dizer os horários dessa missa vespertina da Ceia do Senhor. Portanto, 28 de março haverá duas celebrações na Unidade Pastoral. Às 19 horas em Lagos da Beira e também à mesma hora em Oliveira do Hospital. Portanto, depois as pessoas poderão escolher a melhor celebração que puderem. Depois, no próximo dia 29 de março, a celebração da Paixão do Senhor, que é feriado nacional, digamos assim. É dia santo de guarda, exatamente. Em que todos nós também somos convidados a algum jejum e a alguma abstinência. Se puder, prioritariamente espiritual, mas se eventualmente também puder fazer alguma física, é tanto melhor, né? E portanto começa logo de manhãzinha, às 9h30, com o ofício de leituras e laudes na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, a chamada oração da manhã, uma oração da manhã mais prolongada para as pessoas que queiram participar. Às 15 horas teremos duas celebrações da Paixão, uma em Lagares da Beira, outra em Oliveira do Hospital. E depois teremos umas segundas celebrações às 17h30, no Herval da Beira e em Travanca de Lagos. O que é esta celebração da Paixão? A celebração da Paixão, neste dia, não celebra a Eucaristia. Nenhuma igreja no mundo celebra a Eucaristia na Sexta-feira Santa. Faz uma espécie de celebração da palavra prolongada. O padre preside. Poderá, eventualmente, na ausência do padre, também estar só o diácono a presidir, como é uma celebração da palavra, não é obrigatório ser o padre. Mas uma celebração prolongada porquê? Porque, mais uma vez, vamos escutar o relato da Paixão do Senhor. Não é o relato de Marcos, como escutámos no Domingo de Ramos anterior, mas é o relato de São João, que é diferente. É um bocadinho mais prolongado e mais denso teologicamente. Pronto. Portanto, somos convidados ao recolhimento e ao silêncio. Também dizer-vos que nesse dia 29 de março, à noite, às 21 horas, em Lagares, haverá a Via Sacra, organizada pelo grupo de jovens Getsemani também. Que convidava-vos a estarem presentes, que é uma Via Sacra muito concorrida e muito bonita. Sim, sim. No dia 30 de março, Sábado Santo, dia do silêncio, do grande silêncio. Porquê? Porque o Senhor deu o seu último suspiro. E vamos estar em silêncio até à noite. A chamada Mãe de todas as vigílias, a Vigília Pascal, que será, portanto, este ano em dois sítios ao mesmo tempo. Portanto, a vigília está marcada para as 22 horas, no Seixo da Beira e em Oliveira do Hospital. É a celebração que todo cristão, sobretudo praticante, deveria participar. Estivesse aqui em Oliveira ou estivesse em qualquer sítio do país ou do estrangeiro, porque é a missa mais importante. Antigamente os batizados eram todos encaminhados para esta noite. Era tudo batizado na noite da Vigília Pascal. É curioso. Ser um batizado nesse dia. Vai. É o melhor dia para. Quer dizer, todos os dias são bons para batizar. Mas este é um dia mais especial ainda por isso, não é? Porque é a noite em que Jesus Cristo vai vencer o pecado, vai vencer o mal, vai vencer a morte, a fim de nos dar mais vida e vida em abundância. Portanto, é a noite mais bonita. Muito bem. Também na próxima semana ainda teremos a oportunidade de abordar estas celebrações, estas celebrações que estão então marcadas para essa altura. A seu padre, ainda a propósito da unidade pastoral, não sei se já referiu todas as indicações, ou terá ter um recado para partilhar também, não é? Sim, também tinha aqui uma partilha para fazer. Portanto, a unidade pastoral de Oliveira está a organizar a quarta peregrinação a pé a Fátima. Depois destes anos de interregno por causa da pandemia, decidiu-se, e bem, retomar esta excelente iniciativa. Portanto, esta peregrinação terá o seu início no dia 9 de maio, às 16 horas, e chegada à Fátima no dia 12, e regresso ao Oliveira do Hospital no dia 13 de maio. Portanto, o preço por peregrino é de 100 euros, e inclui dormidas, refeições, apoio logístico, transporte da bagagem, apoio básico de enfermagem e de cuidados de saúde necessários à peregrinação, seguro de acidentes pessoais, guião de oração e transporte de regresso a Fátima. Muito bem. Portanto, pronto. É uma forma das pessoas poderem participar e fazer esta peregrinação, mas com todo o apoio que é preciso para uma jornada destas, não é? Levar coragem e alguma força física também, porque é necessário também, certamente. Portanto, as inscrições são limitadas. Portanto, são limitadas até ao dia 31 de março. Portanto, não hesitem em inscrever-se. Poderão inscrever-se falando diretamente com o Padre António ou então mandando um e-mail para a equipa de animação pastoral da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Para mais informações também podem aceder às plataformas digitais que a Unidade Pastoral da Oliveira tem e poder fazer a inscrição também online, ou por WhatsApp, ou pelo Facebook. Estas plataformas digitais, certamente os mais jovens, com certeza, se desenvencilharão melhor, não é? Portanto, dizer-vos que há uma primeira reunião para informações e esclarecimentos, e no qual são convidados a pagar já metade deste valor, já os 50 euros. Portanto, no dia 6 de abril, às 21h15, no Centro Catequético em Oliveira do Hospital. Portanto, o tema é interessante, o tema da peregrinação, é o Salmo 56.7, tu contaste os passos do meu peregrinar. É um tema bonito. Portanto, convidava a todos aqueles que... Olha, e sobretudo aqueles que andam mais tristes e mais animados com a vida. É importante não só pararmos um bocadinho para puxarmos para o nosso físico, também é importante, não é? Não são só os ginásios que servem de espaços para trabalhar o corpo, também a peregrinação serve para isso, mas mais ainda, também para fazermos da nossa vida e do nosso caminhar e peregrinar uma oração. Portanto, convidava a todos os participantes a irem, sem hesitar. Eu sei que em algumas paróquias já alguns pequenos grupos costumam fazer a título pessoal essa peregrinação, mas eu convidava-os este ano a não fazerem e a juntarem-se à unidade pastoral. O seu padre já alguma vez fez alguma peregrinação a pé? Eu fui, ao longo da minha vida, que não é muito longa, fui 3 vezes a Fátima. Uma vez em contexto de pré-seminário e depois 2 vezes com o grupo da minha aldeia. Mas era diferente. Não havia muito espaço de oração. Era um bocadinho mais pelo cumprimento de promessas. Quando foi, já era sacerdote, meu padre? Não. Como sacerdote nunca fui. Nunca foi. Fui como pré-seminarista e depois como seminarista. 3 vezes. Uhum. Irá participar nesta peregrinação? Não, dado que alguém tem que ficar para fazer as celebrações. E o senhor Padre António é um habitué, não é? O Padre António já marcou na sua agenda. Aliás, a partir deste ano vai ser sempre, não é? Portanto, nesta semana, aproveita, digamos assim, para tirar um bocadinho de repouso e de férias, mas também para acompanhar o grupo e acho bem que os acompanhe e que Sim. também lhes possa dar a força espiritual durante a caminhada. Exatamente. É? Caminhando com eles. Claro que sim, eles. Dando o exemplo, não é verdade? Sim, sabemos que o Sr. Padre António tem por hábito participar nestas peregrinações. Sr. Padre, vamos então centrar-nos agora na liturgia da palavra. Este domingo é o 5º domingo da quaresma. Vamos começar pela primeira leitura do livro do profeta Jeremias, que anuncia que Deus se dispõe a fazer connosco uma nova aliança. É verdade, o profeta Jeremias é um profeta muito denso e muito profundo. É conhecido como o profeta do coração. Porquê? Porque ele fala-nos vastas vezes nos seus textos sobre o coração, né? Hoje, se escutares a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, como diz o Salmo. E Jeremias leva isso mesmo ao extremo. O que é o coração na Bíblia, não é? Segundo a antropologia dos judeus, dos hebreus, o coração é a sede do conhecimento, a sede dos sentimentos, a sede das grandes decisões que todos nós, como pessoas, somos convidados a fazer todos os dias ao longo da nossa vida e ao longo da nossa existência, não é? Hoje, com o avanço da psicologia, chamamos a este coração consciência. Hoje chama-se mais consciência que coração, mas na Bíblia chama-se coração, uhum. não é? E Deus fala-nos também à consciência. Deus fala-nos ao coração. É curioso porque Jeremias inaugura, digamos assim, um género de nova aliança. A antiga aliança, sabemos que foi aquela aliança que Deus estabeleceu com Moisés no cimo do Monte Sinai, entregando-lhe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Era uma aliança externa. Esta nova aliança que Jeremias nos fala é uma nova aliança que não é externa, mas é interna. É feita no silêncio da nossa vida e do nosso coração. Uhum. Não é? É curioso. Deus passa de uma aliança coletiva ou comunitária, porque Deus na antiga aliança não fez uma aliança pessoal com cada um, fez com o povo de Israel. Em Jeremias isso é particularizado. é personalizado. A aliança que Deus vai estabelecendo é com o indivíduo, com a pessoa, não é? Toda ela é diferente de outra pessoa, uhum, ou de outro indivíduo, não é? Claro. Mas passando a mesma mensagem salvífica, a mesma mensagem de vida em abundância. O homem e a mulher serem felizes, serem realizados. Em Deus, não fora dele, em Deus. Muito bem. Sr. Padre, olhamos agora então para a segunda leitura, a leitura da Epístola aos Hebreus. Esta segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, sumo sacerdote da nova aliança, que se solidariza com os homens e lhes aponta o caminho da salvação. É verdade, portanto, esta Epístola aos Hebreus já vai nos dando alguns indícios de que nos estamos a aproximar da Semana da Paixão e da morte de Jesus. Jesus cada vez mais se vai consciencializando disso. Não tanto os discípulos, não sabem o que é que se irá passar, mas Jesus vai-se consciencializando. E o autor da Epístola aos Hebreus diz-nos que o segredo para muitas vezes carregarmos as nossas cruzes do dia-a-dia, sejam elas mais pesadas ou menos pesadas, é termos e criarmos e gerarmos em nós também um verdadeiro espírito de sacrifício e de obediência, que nem sempre é fácil, não é? Uma obediência que não deve ser cega, não, deve ser dialogada, mas não deve deixar de ser obediência. Ser obediente a Deus, porquê? Porque se formos obedientes, aliás, havia um formador meu no seminário que dizia sempre, olha, obedece sempre, porque sempre que obedeceres, nunca te enganas. Porque se te enganares, quem se enganou foi aquele que te pediu a obediência. É curioso, há palavras que nos marcam para a vida toda. Sim. E essa é uma delas, não é? Quem obedece nunca se engana. Se enganar é porque o pediu outro, essa obediência é que se enganou, não é? E esta obediência que Jesus tem perante o Pai, que lhe confia aquela árdua e difícil missão, é cumprida na totalidade e na plenitude. Nem sempre nós compreendemos, não é? Porque nós às vezes queremos, parece que viver uma vida sem dor, sem sofrimento, sem cruz, mas a dor, o sofrimento e a cruz fazem parte da vida, não é? Deus não quer tristeza, sofrimento e cruz, mas ela faz parte. Ele ensina-nos a lidar da melhor forma com essas cruzes e com essas dores e sofrimentos, não é? É verdade. Caberá depois também a cada um de nós saber lidar. Seu Padre, olhamos então para o Evangelho deste domingo, Evangelho segundo São João. Convida-nos a olhar para Jesus, a conhecer as suas propostas, a aprender com ele, a identificarmos-nos com ele, a segui-lo no caminho do amor e da entrega da vida. Sem dúvida alguma. Aliás, é curioso, o contexto em que cito esta passagem é a propósito da vinda de uns certos gregos que vão a Jerusalém. Que gregos serão estes? Poderão ser prosélitos. O que são prosélitos? Prosélitos são pagãos que se convertem ao judaísmo. Pronto, são incircuncidados, porque eles não praticam a incircuncisão, que querem ser circuncidados e querem aderir à chamada Lei de Moisés. Uhum. E é curioso perceber que eles vão ter com Filipe e André, porquê? O que é que eles queriam? Queriam ver Jesus. É curioso e interessante ver que o ver em João não é só ver simplesmente, é conhecer. E conhecer o seu pensamento, conhecer a sua reflexão, conhecer o seu profetismo. Porque achavam que Jesus lhes podia responder aos anseios que pautavam a sua vida e o seu coração. E tentam ir à presença de Jesus. E é curioso que Jesus depois vai-lhes falar da parábola do grão de trigo. Né? Aquela célebre parábola que uma música juvenil tantas vezes nos transmite. Né? Se o grão de trigo não morrer na terra, não é? Não dá fruto, mas se morrer dá muito fruto, não é? Que grão de trigo é esse, não é? Jesus Cristo está a falar dele próprio, não é? Ele, se não morrer por nós, não poderá ressuscitar por nós, não é? Ele entregou-se totalmente, ele não se entregou só a 90%, ele entregou-se a 100%. Ele esqueceu-se de si mesmo para quê? Para colocar a pessoa e a dignidade dessa mesma pessoa humana acima de tudo, não é? E estendeu os seus braços na cruz precisamente por isso, né? Ele a pouco e pouco vai passando essa mensagem não só a estes gregos, mas também aos seus discípulos, que não compreendem patadina daquilo que Jesus Cristo está a dizer, pelo menos nesta fase. Compreenderão quando ressuscitar, mas nesta fase ainda não compreendem, não é? Muito tanto. E todos nós também somos chamados a ser este grão de trigo, a morrer muitas vezes para nós mesmos, para colocar o outro e o próximo em primeiro lugar. Mas nem sempre é assim, né? Porque às vezes também somos assim um bocado individualistas e vaidosos e hedonistas, e eu falo por mim, não é? Também caio muito nessa tentação e esquecemos os outros. Somos humanos. Seu Padre, estamos a terminar o nosso programa. Temos uma sugestão bem bonita, musical, para partilhar, não é? É verdade, uma música bem fresquinha. Eu creio que já é deste ano, 2024. Portanto, a autora é bem conhecida, dos mais novos, dos mais jovens, que é a Nena, e o tema é O Que É. Vamos então ouvir, estamos já ouvidos em fundo, vamos ouvir-se na totalidade, já voltamos. Sou eu que quero voltar, a mim eu deixei de cantar no chuveiro em junho. Não tem o mesmo cheiro, por sempre alguém à frente em primeiro. Sou eu a que errei, mas não vim com rodeio. Dava voltas à cabeça com questões de há 10 anos. Dia a dia era à pressa. Fomos nós que namorámos. Não sei, apaguei vestígios que diziam que eu me apaixonei por ti e não devia. Hoje eu acordei à frente deste espelho e vou ficar bem, seguir o meu conselho. Que é, assim canta a Nena neste final do nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Seu Padre Pedro, muito obrigada por esta sugestão. Muito obrigada também por ter estado connosco no nosso programa. Nós marcamos encontros num próximo Palavras de Esperança na Boa Nova. Eu agradeço mais uma vez esta oportunidade de estar também convosco nestes breves minutos, que de facto continuem a fazer um bom trabalho como têm vindo a fazer até aqui. É assim que semana a semana levamos a efeito este programa das Palavras de Esperança. Ficamos por aqui, neste dia regressamos num próximo programa. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.